Essa daqui tá tocando no rádio, na TV e no paredão, bebê. Escuta aí. Para, porque eu não vou desistir. Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí. Pode ir, ia mesmo. Você só tá aumentando meu desejo. Pode ir, eu aceito. Mas homem apaixonado sempre dá um jeito. Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você dizendo: comigo, bebê, vai tocar no paredão, na FM, na TV. Fica, bebê, comigo, bebê, você vai ver, você vai ver. Sucesso no Brasil, hit que eu fiz pra você, você vai ver, você vai ver. Eu duvido cê não me querer. Eu duvido cê não me querer, bebê. Kevin Johnny! Fica, bebê! Portal do Arrocha. Para, porque eu não vou desistir. Tá na cara que você tá me evitando, mas eu não tô nem aí. Pode ir, ia mesmo. Você só tá aumentando meu desejo. Pode ir, eu aceito, mas homem apaixonado sempre dá um jeito. Eu vou beber, virar cantor, fazer um hit pra você dizendo: comigo, bebê, vai tocar no paredão, na FM, na TV. Fica, bebê, comigo, bebê, você vai ver, você vai ver. Sucesso no Brasil, o hit que eu fiz pra você, você vai ver, você vai ver. Eu duvido cê não me querer. Eu duvido cê não me querer depois de uma dessa, viu? Fica, bebê! Eu duvido cê não me querer.